estava. Eis aqui a resposta. Essa é para os otários que duvidaram do nosso potencial. Não levaram fé no nosso trampo, pensávamos que estávamos blefando. Provando ao contrário, estamos chegando, chegando. Se liga, Beltrano, fulano, se o chapéu serviu, pega e fica com ele que é pra ti mesmo. Duvidou do talento dos pretos da favela, dizendo que não passava de um sonho de ser cantor de rap. Tu não sabe que a cultura não abre a boca que impede. Também não vai adiantar usar desse olho grande. Impede a muito menos, porque temos Deus ao nosso lado. Portanto não me impede, corre atrás do seu sonho. Se der uma de parasita, sempre fica na mesma. Não tem atitude pra nada, nada sempre no mesmo lugar. Se julgando fracassado e desiste fácil. Só que comigo é diferente, eu sou original. Eu não confio de ninguém, eu vou inventar. Eu acredito que todo mundo tem uma vocação. Algum dom especial, essa descobrela. Diz que é o pobre pra se dar na vida, no futebol, na música. Com fé em Deus, tudo é possível, cara, não tenha dúvidas. Perseverança, garra, persistência, insistência, assistência, autoconfiança. Entrar na dança da vitória agradecendo a Cristo. O único que resgata o cara no fundo do abismo. Não adianta conspirar, chegamos para ficar. A rima com nós é bem desenhada, nada um com a um, de nada com a. Não precisa rimar, é só ter estilo. A lenda tem que ser venenosa, o conto da prosa de bandido. Mas no bom sentido, a violência só nas letras. Se pega nós pra bobo, então desapareça. Vai morrer na mão do outro, largue nós de mão. Pegou o trem lotado, ainda na contramão. De correndo, vamos tomar de assalto. A sua mente é um refém, nós os culpados. Vamos invadir correndo, vamos tomar de assalto. A sua mente é um refém, nós somos os culpados. Vamos invadir correndo, vamos tomar de assalto. A sua mente é um refém, nós os culpados. Vamos invadir correndo, vamos tomar de assalto. Não adianta fugir, você já foi aguentado. Não quero arrumar uma sarna, então não te encarna. Nós fizemos a nossa, aqui é cada um na sua. Patifinária, sempre leva timbo na bunda. Não embaça que aqui é só macaco velho. Nós tu tem que pular, nós não somos de muito reco. Se estou te aborrecendo, então vai se cagar. Já engoli muito sapo, agora vai ter que me escutar. Dizia que rap é hop, não queria dar em nada. Esse negócio do rap era pura palhaçada. Que eu estava perdendo meu tempo, eu tinha que trabalhar. Um vagabundo dentro de casa, ninguém vai se sentar. Pra quem desacreditava, eis aqui a resposta. Engole essa seco, seu saco de bosta. Vê se aprende a lição, pra não tirar ninguém pra menos. Vou te aplicar uma dose de seu próprio veneno. Nem o mercado de trabalho abre as portas para um exetendo. Uma vez presidiário, imagina pra sempre. A sociedade pulguenta não pode ver preto. Segura a bolsa e o celular, só falta sair correndo. Dando a volta por cima, somos a prova viva disto. E que nada é impossível quando se tem fé em Cristo. Falei o que eu tinha pra falar, eu vi o que tinha pra ouvir. Dou a quem doer, nosso objetivo é render você.